Muito bom dia, temos do outro lado da linha Bruno Amado, presidente da União de Freguesia de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira. Na semana passada foi inaugurado o memorial destas vítimas dos incêndios de outubro de 2017. Que memorial é que se trata? Muito bom dia, obrigado já pela chamada. Este memorial é um memorial que honra as vítimas dos incêndios de 15 de outubro de 2017. De recordar que algumas vítimas pertenciam a esta União de Freguesias. Três delas. A Dona Celeste e os irmãos Paulo e João. E como é que surgiu esta iniciativa de criar este memorial? Olha, a iniciativa já foi logo desde o início. Além de mais, nós começámos logo o nosso mandato no dia 16, e ainda não tínhamos tomado posse, mas começámos logo neste fatídico dia e semana e meses. Não foi fácil. De maneira que chegámos a um consenso, nós como executivo, de criar algo que fosse um símbolo, quer dizer, que fosse um marco, como eu digo como eu disse num pequeno texto que fiz, que era um marco de esperança e de futuro, porque infelizmente foi um cenário de guerra que nunca vivemos e acho que Deus queira que nunca tenhamos que voltar a viver novamente. Mas foi tido essa ideia, portanto, criar algo que fosse esse marco. E este memorial encontra-se onde? Vila Pouca da Beira, entre a igreja e a casa mortuária. Havia ali um espaço um bocadinho morto. Nós falámos com a igreja, falámos com a Irmandade e chegámos ao consenso que poderíamos colocar ali o memorial. Também muito bem. E de que é que se trata este memorial? Este memorial é uma árvore que no qual tem uma tonalidade, parece queimada, não é? E retrata um bocadinho isso mesmo, quer dizer, um incêndio que passou, que lavrou, e que a árvore ficou completamente retirada da sua natureza, não é? Queimada, mas que lembra três vítimas que estão cravadas, portanto o seu nome está cravado em cada uma das suas arrancas, são três arrancas, e cada uma pertence a uma vítima. Muito bem, já passaram 3 anos, mas é uma data difícil de esquecer. Eu acho que para todos nós, francamente, eu ainda me custa o cheiro a queimado. Às vezes com uma queimada aqui além que se vai vendo e vai sentindo, ainda me custa um bocadinho. Eu acho que qualquer pessoa tem esta data marcada e tenta esquecer, mas é inevitável, não é? É inevitável. Acho que temos que superar juntos, efetivamente temos mesmo que renascer e temos que nos lançar num futuro melhor. Lembrar que este marco foi um marco, esta história, desculpa, lembrar que esta data foi sem dúvida, foi uma data muito difícil, mas que possa lembrar que há vida para lá disto, portanto, e temos que pensar em reorganizar a nossa floresta, temos que pensar em tanta coisa, quer dizer, os meios de primeira e segunda intervenção não foram capazes de dar resposta, nem que fosse para salvaguardar algumas vidas. E, quer dizer, eu acho que há muita coisa a ter tido em conta e a podemos começar do início.